ouvindo aí na rádio. Vamos lá, todo mundo cantando assim. Olha pra mim. Israelense. Vira agora, grupo tema com você. Não suporte. O nome do CD é Sonho. Dentro do meu coração, não tem como explicar, não. Tão forte emoção. Amo você, quero você, só quero amor, contigo. Você, yeah. Senti tremer as mãos apenas por te ver. Ao ver o seu olhar, eu sei acreditar. Me vi todo a você, me dar e me entregar. Amo você. Por você.